pede a Deus que de ti esse tormento que te aprende o sofrimento desse teu formoso rosto. Mamãe, não chores, eu volto. Cordas que me prendem deselação no abraço da eternidade para nunca mais. E o céu desce a minha cor, eu paro, odeio o amor e as histórias que vestem o segundo em que tu cais. Porque eu só deixa o teu fogo envolver-me até a música.